Salvador, Alfa Oscar Lima. Senhor, transmissão do King 1, a remoção para Uno Lima 43. Obrigado, Alfa Oscar Lima. Acho que é bom de ir na perna, não pode ter. Ok. 4170, seu controle de Salvador, sem identificação. Disparo nível 050, ajuste no 07, Joituna. Em condições de manter a speed na descida? Deixa o controle do Salvador, a sua identificação. Eu se mantenho no 060, ajuste no 017. Chegada a moto. Zona da presente, passageiro 2222. Alívio 2222 para o sequenciamento, corre 2230 marcha. Neto Zino 230 mais. 2222. Para 2000, ajuste 107, livre elétrico, posto estabilizado. 2107, apostarei estabilizado. 2107. Salvador, Alfa X-Ray Lima informando o término do feedback na Uno Lima Passo 3. Gente, Alfa X-Ray Lima. Grave. Para 2.000 pés, ajuste no 017, livre elétrico, posto estabilizado, número 2. 2.000 pés, está livre ILS, número 2, passarei o 2. Número 2 para todos, aguarde pista livre, vento 120 graus com 129. Aguardando pista livre. Aguardando pista livre, passarei 2222. 01781. Dois, 0, 0, 9, chega via Cruze Alfa Kilo 43, Eixo 4, Romeu, atenção. Alfa Kilo Pátio 3, 4 Romeu, 22. P0, desce para 2010, ajuste no 017, livre MS, está estabilizado, livre da gestão de altitude em ITAP. É o número 2. Assente, 2097 para o X3A. 24547, complete a aproximação, chame torre em 118, decimal 95. 229, boa. O tráfego que procede na aproximação, posição de 1 hora, correção 2 horas, meia dúzia de milhas no curso localizador, curso final, lembra, é 190 com 1,15 nós de ground speed. 7 já resolvendo, 3530, estabilizado aqui. Gente, complete a aproximação, chantou em 1,18, decimal 95. Azul 3520, final, baixar de novo. Azul 2454, Solosa na nave. Lembra direito, chega já. Alfa, Juliette, portão 01, na minha escuta. 0, Sonos 22, Alfa Romeo 8.02. Sonos 10.2,